Engañado de bares y cantinas, de tanta. Hay muchos, muchos bones, he dicho. Muchos bones, he dicho, que jato es para nosotros. Vamos a hablar español, porque nosotros acá somos bilingües, eso que se fala. Somos bilingües. ¿Ma qué es eso? ¿Cadé el bici? Oh, cadé el bici, caray. Ah, está bom. Meu Deus, estou impressionado! Volto pensando o que vai ser daqui pra frente. Essa gente maltratando a mente de quem fugiu de fingir. Sente o buraco perene, a coroa rasgando a pele. Rotina que insiste, mentira existe. Quando essa fita começou, qual é o fim? Vergonha, medo e culpa disfarçado no meu Netflix, hein? Hein? Quanto tempo cês pretende continuar com esse jogo? Pra mim é o fim. Capsula da juventude pra acalmar o ego. O rostinho era bonito, mas continuava cego. Caminha no vazio, se perde no reto. Meu propósito é forte, sem contar com a sorte. Rumo ao norte. Só me curvo diante da morte, irmão. Peguei o mapa, cavei meu próprio poço. Um galpão sem fundo, o resto do troco. Uma estrada velha na minha cidade natal. Responsa pesa nos ombros, quase não volto pro Natal. O tempo é certeiro, é natural. Comecei a mexer com dinheiro, mamãe achou sensacional. Sensacional, sensacional. Hipocrisia, hipocrisia, prazer, sua vaidade atrapalhando a poesia. Muito bom dia, hipocrisia, só estou repetindo pra quem não entendeu ainda. Hipocrisia, hipocrisia, prazer, sua vaidade atrapalhando a poesia. Muito bom dia. Prazer, hipocrisia.